Enquanto o pau no gato na arena nos Robocop. Tá no corre, não foge, joga com as nove as Glock. Ostento o poder bélico, bélico. Molecote, senta o pau no gato na arena nos Robocop. Tá no corre, não foge, joga com as nove as Glock. Ostento o poder bélico, bélico. 1, 2, 3, 4, polícia na rua. Dispensa o flagrante, tira do bolso da blusa. Apaga a vela, dispensa a fumaça da marola. Pra eu não assinar um 28, usuário de droga. Malandro de favela é 1, 2, não quer ficar pra depois. A vida só se vive agora. Quantos na vila que panguare se foi. Moleque bandido demais, tá com pé e meio na cova. Destacando a corrente dourada na rameira. O pisante branco encostado na mureta. Nós quer dinheiro pra gastar e voltar troco. Corrente de ouro, 18k no bobo. Pra sair do sufoco do veneno. Não dá pra se espelhar no pai servente de pedreiro. Que trampa noite e dia e hora extra no domingo. No fim perde a saúde sem dinheiro e não vê o filho. Apostei as fichas na balaclava. Pacata de simulacro, dono da zera prata. Se assustou com a semelhança, né playboy? As roda 20 que cê viu era do carro do seu pai. Passando de mundo novo pra assalto. Pra negociar com os tira trocar num rifle de assalto. Depois passar na aduana sorrindo na Receita Federal. Passou batido. Olha, patrão, quem queria falar comigo que eu tenho tudo, patrão. Lembra comigo que eu tenho tudo, patrão. Molecote, senta o pau no gato na arena nos Robocop. Tá no corre, não foge, joga com as nove as Glock. Ostento o poder bélico, bélico. Molecote, senta o pau no gato na arena nos Robocop. Tá no corre, não foge, joga com as nove as Glock. Ostento o poder bélico, bélico.